boa noite. Correio, Salvador, boa noite. Boa noite, 172, final da 10, visual. Gol no 172, ciente, cheque trem, continua a aproximação. Baixou e travou agora. November Oscar Whisky no solo 03, autorizado 180 graus e backtrack, posto liberando, flangar da mata. Autorizado backtrack, para backtrack. Gol no 172, autorizado pouso, pista 10, 160 graus, 069. Sim, pouso no 0, mudou 172. Zulu November está em contato visual com a Aurora? Afirmativo, senhor. Deve enquadrar-se para a final da 17. November vai voar para a final da 17. PZ-91, vetoração para espaçamento. Voe para o A225. PZ-91. Pro 225, 3289. Último décimo, tem 2.000 pés, 1.020 na altimetria de 21 localizador. 2.000 pés é pro 3289, altimetria de localizador? Queira, Mustang, peguei 289. 289. No 172, no solo 05, liga direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, não, pô. Como tá aqui? Solo 9, boa noite, com o 172, boa noite, com o 172, tá aqui, Alfa, reporte da Juliette. Alfa, antes da Juliette, com o 172. PZ-91 no curva esquerda pro 160. Esquerda 160, 3891. Fuzil Novamba, chama a torre 118, decimal 95. 1895 para a torre, Fuzil Novamba. Rodô, boa noite, Papa Sanguar, Fuzil Novamba. Papa Tango Eco Zulu November, boa noite, adiante. Zero, autorizado ILS, se reduzindo, vai reportar estabilizado. Chame de base para final, pista 17 pela direita. Papa Tango Eco Zulu November. Base para final, sal no 7, o Eco Zulu November, vai chamar. Aproximando da Taxi 3 Juliette, Colono 72. Colono 72, Taxi via Juliette, 1-2 da remota. Segue Juliette para remota 1-2, Colono 72. Localizador 3291. Taxi via Juliette, 1-2, continua a aproximação, vai ser no CR. Fase para final, 17, baixada e travada, Cruzulu November. Papadão, Cruzulu November, autorizado pouso na pista 17, 150 graus, 08 nós. Autorizado pouso no 7, Cruzulu November. 3891, passou Duna, chama Torre 18, decimal 95. Torre agora 1895, Tango Eco Zulu November no solo 1-0, livre táxi à direita para os hangares. Música 3891, cheque o trem, autorizado pouso no 60 grau, 08 nós. 3891, baixa travada. 3891, no solo 13, libere a direita, solo 121, décima 1. 3891, boa noite. Boa noite. Boa noite, está 3891. 3891, táxi de Alfa, repartimento da Juliette. Na 3891, táxi via Juliette, passou o número 7. Para o 7, na 3891. 87 Gol. dia, até 3170. 3170, bom dia. Direto Duna, desce para 2000 pés, com 1019. E reporta estabilizado no localizador. Está autorizada a sinal LS do Estado Zero. 3170, sua transmissão está muito baixa, entendeu? Desceu para 2000, mas está 2019, reportado, estabilizado. Estabilizado em LS. Termo está livre, correto. Então, 3170. Conseguimos autorizar direto Duna, é isso? Duna direto, afirmo, 3170. Ok, American 230, go ahead. American 230 is standing by for